Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. As alterações climáticas, a estatística, a matemática do presente e a evocação do passado. José Sebastião e Silva, o maior matemático português. Mas não só. Este é um programa recheado com muita ciência. Também vamos conhecer um sistema de rega inovador. E há mais, porque são muitos os motivos de interesse para acompanhar mais este Ciência em Sintonia. As alterações climáticas são uma das preocupações do nosso tempo. Há diversos projetos nas mais variadas áreas do conhecimento que estão a abordar esta temática. O Ciência em Sintonia vai dedicar esta emissão ao tema. Não pretendemos nem conseguiríamos fazer aqui um historial ou tocar todas as questões sobre a matéria, até porque o quantitativo de iniciativas, projetos e investigações do domínio público e privado que estão em curso só em Portugal é enorme. O mesmo se passa nas universidades e politécnicos com tanto e tão bom trabalho desenvolvido. Foquemo-nos, para já, em Vila Real, num projeto de investigação em que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é um dos parceiros. Trata-se do Adapta Clima 2, baseado num trabalho que tem como antecedentes um outro projeto cofinanciado pelo Sudoé, o programa que apoia o espaço físico do Sudoeste Europeu, concretamente a Península Ibérica e o Sul de França. Havendo já trabalho feito, havia necessidade de capitalizar estudos, análises, conclusões e recomendações e fazer a respectiva aplicação prática. Este programa tem como objetivo o desenvolvimento de ações concretas na região abrangida pelo programa Sudoé para que estudos ancorados à comunidade científica possam ser rentabilizados ou capitalizados mediante a implementação de atividades inovadoras no território. Simplificando, o Adapta Clima 2 pretende ser um cluster de projetos que sejam uma referência de informação para sensibilizar opiniões no âmbito das alterações climáticas. É convidado deste programa um dos coordenadores do projeto, o professor Ronaldo Gabriel, do Departamento de Desporto da UTAD, investigador na área das ciências do desporto, com ênfase na biomecânica e transferência de conhecimento para o ambiente e promoção da saúde. Podemos começar já pela questão que deu origem a esta sequela do Adapta Clima, que quer fazer o melhor aproveitamento dos estudos já realizados. Eram muito bons, eram nitidamente relevantes, no entanto era preciso passar à prática, era preciso implementá-los no terreno para as pessoas começarem a usufruir desse mesmo trabalho. E então surgiu o Adapta Clima 2, que é um projeto que vai naturalmente capitalizar todo aquele conhecimento que foi desenvolvido, não só neste projeto que eu referi, o Adapta Clima, Adapta Clima 1, mas também outros projetos no mesmo âmbito, já que este não foi o único neste mesmo contexto. E, portanto, esperamos, desta forma, transferir conhecimento, consciencializar os decisores políticos, técnicos, que têm, e mesmo as próprias populações que intervêm no dia-a-dia nas áreas urbanas, nas áreas rurais, na agricultura, tanto nas várias cadeias de produção florestal e agrícola, para mitigarem e se adaptarem a estas alterações climáticas e, desta forma, ter melhor qualidade de vida. São 10 os parceiros deste projeto. Além da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o único português, 7 são de Espanha e 2 de França. Este ano de 2014 é um ano charneira naquilo que é a participação da UTAD. Vamos perceber com Ronaldo Gabriel o âmbito da intervenção nesta parceria. Nós vamos implementar pelo menos 2 ações de participação das comunidades e dos decisores políticos e técnicos e também científicos. Uma muito vocacionada para a área urbana, um pouco na sequência dos contextos das Smart Cities, em que terá uma designação em inglês de Built Environment and Climate Change and Health Benefits. Teremos uma outra ligada muito ao geoturismo. Temos excelentes ligações da nossa equipe, porque temos vários componentes da nossa equipe ligados aos geoparques. Temos excelentes ligações com o Geoparque da Arouca e o próximo geoparque, que será o Geoparque de Terras de Cavaleiro, aqui em Macedo de Cavaleiros, na região de Macedo de Cavaleiros, etc. E, portanto, nós vamos também, nesse aspecto, fazer um workshop, um seminário, que terá o título genérico, ainda que provisório, de Geotourism, Climate Change and Health Benefits. Esperamos que neste processo todo já haja também uma produção científica e também uma reflexão que permita a sugestão de novos trabalhos, novas investigações neste mesmo contexto, e para isso vamos fazer um seminário, que já é a terceira edição que também neste mesmo contexto do ambiente, que será um seminário on Biomechanics, Health and Sustainable Environment. Será a terceira edição deste contexto e que terá como subtítulo, naturalmente, o projeto Adapta Clima 2 e os co-benefícios para a saúde humana que advêm dos processos de mitigação em que nós estamos a participar e a implementar ao longo deste projeto. Falou de iniciativas iniciativas, mas e o trabalho concreto na UTAD? O que é que está a ser feito? Nós trabalhamos diretamente com a Associação Climatológica da Moyenne-Garonne e do Sudoeste, e também com a Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro. O que é que nós estamos a fazer neste concreto? Estamos a agarrar, entre aspas, tanto em imagens que são provenientes de satélites, que fazem uma análise térmica, por exemplo, da zona aqui de Vila Real. Portanto, há aqui determinadas zonas, umas já decidimos, outras estão ainda por decidir, em que com essa ajuda desse parceiro, nós fazemos uma análise em termos térmicos do que se passa aqui em Vila Real em determinadas alturas do ano, procurando ilhas de calor, procurando outras situações em que nós, neste caso, possam ser menos atraentes ou prejudiciais para as pessoas em termos de mobilidade dentro de Vila Real. A partir daí, nós podemos, juntamente com esses colegas e outros parceiros do nosso projeto, fazer a indicação, e é o que se está a fazer neste momento, a indicação quais serão as rotas mais agradáveis para as pessoas usufruírem da sua cidade, neste caso concreto, para o seu dia-a-dia, seja de lazer, seja profissional, etc., nas várias dimensões humanas. E essa escolha dessas mesmas rotas terá não só a ver com estes aspectos relacionados com o conforto térmico, etc., etc., mas também com o efeito que elas podem ter na saúde das pessoas, na subcarga que podem ter nos ossos, para o combate, por exemplo, à osteoporose, no caso das senhoras pós-menopáusicas, combate à obesidade infantil, que é um dos grandes problemas de saúde pública que hoje em dia também existe, e, ao mesmo tempo, vamos combater também, por exemplo, o sequestro, vamos aumentar o sequestro de carbono e combater a emissão de gases com efeito de estufa. Como? Naquelas zonas em que é necessário fazer uma refrigeração, sobretudo no verão, essas zonas, nós preconizamos que essa refrigeração seja feita com espaços verdes, que através da sua evapotranspiração substituem ao fim e ao cabo aquilo que seria os ares condicionados, etc., para além de alterações da forma como se constroem as habitações. Portanto, como pode ver, estes problemas são profundamente, muito mais multidisciplinares, profundamente interdisciplinares, portanto, implica uma interface muito grande de várias áreas de conhecimento e até a criação de um conhecimento próprio neste mesmo contexto. E é aí que nós estamos a batalhar. Portanto, concretamente, estamos a estudar várias regiões do Sudoeste Europeu. Vila Real é uma delas, a região urbana aqui de Vila Real. Possivelmente também iremos estudar a zona das Arribas do Douro. Iremos nessa zona. Portanto, ver quais são os problemas do ponto de vista de conforto térmico que podem surgir, sobretudo com o aumento previsto das temperaturas, dar indicações e atuar no terreno para haver uma reorganização dos espaços verdes de uma forma sustentável, ecológica, um profundo respeito para a biodiversidade, utilizando eventualmente também cadeias de produção agrícola e florestal nesse mesmo aspecto, para depois melhorar esses aspectos, dar maior conforto, atrair as pessoas para que elas não utilizem tanto os tais meios de transporte que emitem gases com efeito de estufa e que também, simultaneamente, sintam-se felizes a contribuir para a sua saúde e a mitigação de alterações climáticas. É um trabalho transversal, como estamos a ouvir, com várias pessoas envolvidas. Só na UTAD, um dos 10 parceiros, há 10 pessoas envolvidas de forma direta ou indiretamente e pertencem a áreas tão diversas como a geologia, a preservação ambiental, a biodiversidade, a área do clima e promoção da atividade física. Estamos a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Nesta emissão, estamos a falar de alterações climáticas e de iniciativas para as minimizar. Está provado que mais de 90% das causas que provocam alterações no clima têm origem antropogénica, ou seja, têm influência humana, seja na forma de resíduos químicos ou biológicos emanados para o meio ambiente. É generalizado esse conhecimento e todos querem minimizar as repercussões das alterações climáticas, mas isso envolve alterar profundamente estilos de vida. Vamos continuar a escutar o professor Ronaldo Gabriel sobre este projeto, o Adapta Clima 2. Essas alterações de estilo de vida, com vista à mitigação das alterações climáticas por parte das populações, não começaram agora, já começaram há décadas, inclusive. Só que têm sido extremamente onerosas do ponto de vista económico e do ponto de vista social e psicológico. Portanto, têm sido bastante caras Grande parte delas, e também têm sido bastante desagradáveis, desconfortáveis para as populações, portanto, o tipo de hábitos de vida que são necessários fazer, muitas vezes não são muito agradáveis. Portanto, o que nós queremos fazer, ao fim e ao cabo, é mudar um pouco isto, ou seja, tornar as tarefas de mitigação baratas, acessíveis a todos, e que o próprio processo seja um processo de promoção da qualidade de vida, do bem-estar, da independência, da felicidade das próprias pessoas. Porque só assim é que nós podemos ter processos sustentáveis para que a longo prazo, e quando falo longo prazo, falo num nível de referência temporal geracional, portanto, que possamos ter gerações a aderir a estes processos de mitigação, já que durante os próprios processos, muito antes de terem até os próprios resultados no ponto de vista climático, possam desde já ter benefícios noutro contexto, nomeadamente aquele em que nós vamos intervir, que é o contexto da saúde. Mais especificamente, nós, nos processos em que vamos fazer a capitalização dos resultados deste projeto, vão ser sobretudo nos co-benefícios que essa mitigação pode ter para a melhoria da saúde, nomeadamente o combate ao sedentarismo, à obesidade, doenças do âmbito psicológico, etc, etc. E, simultaneamente, também melhorar o sequestro de carbono, diminuir a emissão de gases com efeito de estufa, etc, etc. Portanto, esta é a nossa perspectiva de intervenção dentro deste projeto. O DAPTA Clima 2 vai também dar ferramentas aos decisores políticos, aos autarcas, por exemplo, que precisam de indicadores e estudos. Os nossos autarcas, e não só tanto da região do Sudoeste europeu, têm uma consciência profunda das necessidades que existem de atuar a este campo e querem atuar de uma forma profundamente honesta. E precisam de indicadores para saber se as políticas que estão a implementar de uma forma muito clara, estão ou não a obter resultados, porque a ideia de boa fé que eles têm é realmente de resolver a situação. Mas, como tudo, a gente às vezes não sabe se os processos que estão a ser implementados têm ou não resultados que eram os desejáveis que as pessoas com a sua boa fé tentaram implementar. E nesse contexto, nomeadamente, por exemplo, na diminuição da emissão de gases com efeito de estufa, nós estamos a trabalhar com várias autarquias, com a Associação Ibérica de Municípios de Ribeirinhos do Douro, que, como pode imaginar, tem imensos municípios do lado espanhol e do lado português que estão interessadíssimos e estão a trabalhar diretamente connosco neste contexto de promoção do chamado transporte ativo. Ou seja, substituir aquele transporte em que é necessário a utilização de combustíveis fósseis, uma forma direta ou indireta, por transporte ativo, usa a bicicleta, andar a pé, etc, etc. Porém, esse tipo de atuação pode ser medido na sua eficácia através daquilo que nós chamamos dos índices energéticos. Ou seja, que se estabelecem relações entre aquilo que é o dispêndio de energia que é feito pelas pessoas, comparativamente com o dispêndio de energia que é feito utilizando os combustíveis fósseis. Portanto, quanto melhor for esta relação, obviamente favorável ao dispêndio energético feito pelas pessoas, mais é eficaz o processo que está a ser implementado naquela região para combater a emissão de gases com efeito de estufa. Paralelamente a isto, e as duas coisas não estão dissociadas, e para que as pessoas tenham uma adesão grande a este tipo de atividades, porque as pessoas têm vontade e gostam deste tipo de iniciativa e destes processos, há necessidade de fazer também um reordenamento dos espaços verdes, das infraestruturas verdes, como se costuma dizer, dos parques das cidades, mesmo da paisagem natural que existe à volta das cidades, para que as pessoas possam usufruir desses espaços e sejam atraídas para usufruir isso no seu dia-a-dia. Aqui entra o sequestro de carbono. Portanto, são duas vertentes extremamente importantes na mitigação dos efeitos das alterações climáticas e que têm benefícios diretos para a saúde das populações e que, para além dos benefícios físicos para a saúde, também têm do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista psicológico e tudo. Ou seja, torna as pessoas mais felizes, as pessoas aderem a isto, dá-lhes um certo sentido à vida, dá-lhes liberdade. E é nesse contexto que nós estamos a intervir e, tanto os resultados, aquilo que nós fazemos diretamente é ajudar os municípios, ajudar as empresas, que há muitas empresas que também trabalham neste contexto, a medir o efeito das suas ações e a dar, na nossa modesta opinião, alguns conselhos para otimizar esse resultado. Portanto, é assim que está a ser feito neste momento, a capitalização destes mesmos recursos. Adapta Clima 2, um projeto abrangente e transversal aplicado ao Sudoeste Europeu, em concreto ao Sul de França e a toda a Península Ibérica. Os trabalhos já estão em curso. Ronaldo Gabriel, o coordenador da componente portuguesa, acredita que as alterações climáticas podem ser esbatidas com uma utilização maior dos espaços naturais. Há, na opinião do professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, trabalho para uma espiral crescente de utilização e otimização da natureza. Penso que nós agora, no fim de 2014, vamos olhar para os espaços naturais de outra forma diferente. Vamos olhar para os espaços naturais também, não só como um suporte para os meios de produção agrária e florestal, que é uma riqueza muito grande, por exemplo, que nós temos aqui em Trás-os-Montes, mas vamos ver outra riqueza para além dessa, que também é bastante grande, que é ver o espaço natural como um meio de mitigação, de maior conforto, tanto o meio de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, mas também como um serviço de saúde, um serviço natural de saúde. E essa situação vai também permitir que haja um total aproveitamento daquilo que são as características de produção da nossa região e vai criar oportunidades de investimento não especulativo. Portanto, é um investimento que é um verdadeiro investimento, portanto, é um investimento que vai durar, que vai utilizar o património que as pessoas têm, vai utilizar a massa crítica das pessoas e, portanto, que seja sustentável a longo prazo. E isso vai dar autonomia e liberdade às pessoas para serem pessoas, para poderem pensar, para poderem ser críticas, para intervirem nas suas comunidades, politicamente, socialmente, sob todos os âmbitos em que antropogénicos, pegando novamente esta palavra, e naturalmente isto depois vai fazer com que se vertam mais e melhores ideias inovadoras novamente para a forma como se utiliza os espaços naturais. Portanto, pretende-se que se chegue agora ao fim do ano 2014 com a criação de uma espiral de crescimento no âmbito daquilo que é a utilização dos espaços, a otimização da utilização dos espaços naturais. E está conhecido o Adapta Clima 2. Daqui a pouco, com outro protagonista, desta vez na Universidade Nova de Lisboa, vamos saber como podemos evitar o desperdício de água na rega dos jardins. Está a ouvir Ciência em Sintonia. Abordamos de norte a sul a investigação que se faz em Portugal, privilegiando os espaços de excelência que estão ao serviço de todos nós no ensino superior. Isto é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora, vamos ao encontro da estatística, relembrando que 2013 foi o ano internacional dedicado a esta ciência, quando em todo o mundo se chamou a atenção para a necessidade de aumentar a consciência pública sobre o poder e o impacto de estatísticas em todos os aspectos da nossa sociedade. Se virmos o caso concreto da ciência, obviamente não podemos dissociar a estatística e as probabilidades nos cursos de matemática, biologia, farmácia, biofísica e por aí fora. Vamos conversar com Maria Manuel Nascimento. É professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e também é investigadora no ensino da estatística. A estatística é a ciência da análise de dados e, portanto, para termos dados é preciso planear o que é que queremos estudar, como queremos estudar, recolher esses dados, analisar os dados e, por fim, redigir o relatório sobre esses dados. Portanto, todos os passos intermédios deste processo de análise dos dados são relacionados com a estatística e têm particularidades específicas relacionadas com a estatística. Mas a estatística no nosso dia-a-dia está sempre presente. Quando jogamos ao totoloto, quando vamos fazer uns exames médicos e nos é diagnosticada uma doença, portanto essa doença tem a probabilidade de aparecer na população com um determinado valor. Quando vamos à consulta e levamos os nossos filhos à consulta e os percentis do crescimento estão no boletim de saúde da criança, portanto, todas as tarefas do dia-a-dia podem, de alguma forma, ser relacionadas com a estatística. Ainda que, para o senso comum, esta ciência pareça mais associada às questões económicas. Também. Mas, normalmente, os modelos económicos têm muitas variáveis que são probabilísticas e, portanto, a estatística também tem que estar envolvida nesses modelos, que são modelos, obviamente, muito mais complicados do que jogar numa lotaria ou fazer os percentis das crianças. Mas, no nosso dia-a-dia, muito, inclusivamente, a decisão de atravessar a estrada está relacionada com fatores probabilísticos. A maneira que nós temos de medir o risco, cada um de nós tem de medir o risco de poder fazer o atravessamento naquele preciso momento em função do trânsito que estiver, a nossa condição de dia-a-dia também tem muitos fatores probabilísticos associados. Portanto, todo o nosso dia-a-dia tem imensos fatores relacionados com a estatística. É claro que em momentos de crise é dada mais importância à parte dos modelos económicos e à contabilização de erros, de probabilidades de determinados cenários, mas há muitas outras situações em que também é preciso fazer essas previsões e que também é preciso analisar esses cenários. E, por exemplo, na universidade, nós, as unidades curriculares, as disciplinas em que lecionamos estatística, temos, de alguma forma, de dar algumas ferramentas dessa análise de dados aos nossos alunos, que já tiveram previamente também algum trabalho com os seus professores até ao ensino secundário, relativamente a esses possíveis e prováveis modelos de estatística. Na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, há um mestrado de estatística aplicada, mas na generalidade os estatísticos são, ao nível dos vários cursos, muito prestadores de serviços, porque o domínio das ferramentas desta ciência servem para qualquer área. É extensa a lista, mas podem ser citados os casos concretos dos seguros, da banca, a área da saúde, do ensino, só para citar algumas áreas onde há aplicação dos conhecimentos transmitidos no mestrado. Professora Maria Manuel Nascimento, conte-nos agora algumas atividades no âmbito da investigação que faz no ensino da estatística. Eu, em particular, em projetos de investigação relacionados com a estatística, tenho essencialmente investigado no ensino da estatística. Mas todos os projetos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro têm uma componente, todos os projetos de investigação acabam por ter uma componente de tratamento dos dados e, portanto, têm que envolver de alguma forma, mais direta ou mais indireta, profissionais da área da estatística. Quanto mais não seja como consultores. No ensino da estatística, nós basicamente o que investigamos é de que maneira é que é mais correto ensinar a estatística em todos os níveis de ensino, desde o nível do ensino básico, porque agora os programas desde o ensino básico que trazem estatística e probabilidades, e portanto desde esses níveis até o ensino superior incluindo, qual é a melhor maneira de lecionar determinados conceitos que acabam por ser difíceis, apesar de muito utilizados, acabam por ser difíceis de interpretar e de assimilar, digamos assim. Temos grupos de trabalho e estamos enquadrados dentro desses grupos de trabalho. Por exemplo, eu tenho neste momento 3 alunos de doutoramento que estão a investigar em ensino da estatística. Relativamente em diferentes níveis de ensino. Um é no a nível dos professores do primeiro e segundo ciclo, a outra está a investigar em ensino da estatística no terceiro ciclo e no secundário, e a outra está a investigar em ensino da estatística no ensino superior, por exemplo. Estando sempre presente na atividade do homem, foram os computadores no século passado que fizeram a estatística dar um salto. A professora Maria Manuel Nascimento leva-nos à cronologia desta ciência baseada na análise de dados. A estatística sempre teve importância, porque as contagens sempre determinaram quer os homens que iam para a guerra, quer os impostos que era preciso pagar. Portanto, a estatística foi sempre uma disciplina que, embora indiretamente, sempre esteve ligada aos recenseamentos da população que eram necessários fazer. Talvez tivesse ganho um novo ânimo com o advento dos computadores, porque uma série de cálculos que eram difíceis de fazer até haver computadores tinham que ser feitos com tabelas, à mão, ou com máquinas de calcular, técnicas mais rudimentares, inclusive é desenvolver novas áreas da estatística pelo facto de se poderem abordar, por exemplo, problemas com mais variáveis, não é? Portanto, diria que no início do século XX, desenvolveram-se uma série de técnicas relacionadas com o delineamento de experiências em várias áreas, e depois todas as áreas da estatística, tiveram um grande advento nos meados dos anos 80, quando começaram a desenvolver-se grandemente os computadores. O uso das médias estão em voga para explicar qualquer situação ou fenómeno, sobretudo na comunicação social, é para os estatísticos motivo de interrogação e até de preocupação, porque, em muitos casos, há erros sistemáticos. Para Maria Manuel Nascimento, professora na UTAD, é um mito que é preciso desconstruir. Normalmente as pessoas usam as médias para traduzir uma medida de um fenómeno qualquer, e às vezes as médias são enganadoras, não é? Porque as médias são umas medidas que se calculam que dependem muito dos valores, dos extremos dos valores. E às vezes isso não é tido em atenção. Até há uma anedota que diz que uma pessoa que tendo os pés a arder e a cabeça ou os pés congelados e a cabeça a arder, que em média está tudo bem. Pois realmente, se eu fizer a média dos valores da temperatura dos pés congelados e da temperatura do cabelo a arder, não é? Realmente a temperatura média do indivíduo está bem, mas no indivíduo não está bem, deve estar praticamente a morrer, não é? Portanto, talvez o mito de se usarem muitos valores médios sem se juntarem a esses valores, pelo menos as amplitudes dos dados, talvez seja uma tendência muito comum também na comunicação social, e que às vezes transmite alguns erros que podiam ser evitados, não é? Mas isso também parte da literacia das pessoas, nomeadamente a literacia estatística, portanto, as pessoas estarem alertadas que só usar as médias não pode não ser suficiente para analisar os fenómenos. É uma questão de interpretação dos conceitos. Nós, quando ensinamos estatística, às vezes não creio que seja tão importante realizar... é importante chamar a atenção dos alunos quais são os conceitos subjacentes aos cálculos que estão a ser feitos. Porque não é tão importante fazer os cálculos. Nós, os cálculos, podemos fazê-los de forma fácil usando um programa de computador, por isso que os computadores são muito úteis nos trabalhos e na estatística. Mas, se eu souber todas as condições que estão por trás desses cálculos, estou alertada para, por exemplo, para a validade do estudo. Há determinados estudos que, sob determinadas condições, não se podem fazer e, no entanto, eles aparecem. E o computador faz tudo. Mas se os alunos souberem que, sob determinadas condições, não se deve fazer isto, deve-se fazer antes aquilo, já estão alertados para esse facto, quer quando fazem análises de estudos, quer quando eles próprios fazem, têm que fazer um estudo. E, caso tenham alguma dúvida, é claro que está cá sempre o estatístico para o apoiar. Como nas outras áreas todas, os outros professores também os apoiam. Outro exemplo errado, muito comum, é a utilização das médias. 5 em cada 10 especialistas de uma área qualquer recomendam uma pasta de dentes ou recomendam um creme nutricional. Pois, nós precisamos é saber quem é que são os especialistas e que outros especialistas recomendariam outra coisa. Portanto, o tipo de amostragem que foi feita é preciso ser conhecida à partida. Quem é que foi escolhido e porquê é que foi escolhido. Claro que nessa questão dos anúncios, uma pessoa que está habituada a lidar na área da amostragem fica logo um bocado de pé atrás com os 5 em 10, porque é logo metade. Se generalizássemos à população, era metade da população que devia ir atrás daquele especialista. E neste caso é publicidade. No caso anterior que referiu, aí os estatísticos ficam de cabelos em pé? Um bocado, às vezes ficam. Porque nós compreendemos porque é que se usam as médias, mas às vezes realmente as médias não são as melhores medidas para se usar. Compreendemos porque às vezes há pouco tempo para se fazer a divulgação e pretende-se transmitir uma mensagem de alerta, e é mais fácil fazê-lo dessa forma usando poucos dados ou pouca da informação que foi recolhida ou foi resumida a partir dos dados. Mas de qualquer maneira, há que tomar sempre precauções. E não sei cá em Portugal, mas no estrangeiro todos os jornalistas são obrigados, nomeadamente nos Estados Unidos, todos os jornalistas são obrigados a fazer curso de estatística, e há estatística especial para jornalistas, para lhes ensinar o que é que podem e como é que podem e de que forma é que podem transmitir determinados conhecimentos ao público em geral, dada a sua importante função. Em Portugal, tanto quanto eu sei, jornalista há vários anos, não há, digamos, essa obrigatoriedade, portanto é um alerta que deixa. Por exemplo, E também a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está aberta para dar formação aos jornalistas, como está aberta para dar formações nos outros cursos todos. Fica o alerta para jornalistas e não só, um alerta de Maria Manuel Nascimento, professora na UTAD e investigadora em ensino da estatística. A literacia para a estatística foi exatamente uma das razões pelo qual o Ano Internacional da Estatística foi decretado em 2013. No caso dos investigadores, também é preciso alguns cuidados para não se fazer má ciência baseados em má estatística. Por essa razão, perguntou-se a Dinis Pestana, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e uma sumidade nesta matéria, reconhecido pelos seus pares, como estamos de ensino desta ciência. Em minha opinião, há falhas graves que foram uma inevitabilidade social. Em certo sentido, eu penso que as coisas vão ser recuperadas porque estamos numa grande crise económica. E como uma vez o Kennedy teve o cuidado de dizer, a crise também traz oportunidades. E uma das oportunidades que a crise traz é as pessoas perceberem que não podem ser uns palermas e esperar que a vida lhes corra bem. Uma das coisas que me chocava na minha adorada faculdade era ver que os alunos andavam em praxes durante todo o ano, em vez de estudar. Agora já se vê menos isso. Era uma coisa que mostrava que os nossos jovens estavam ali a fazer terapêutica ocupacional, muitos deles, em vez de verdadeiramente estudarem. Era para mim aflitivo perceber, em certa altura, disse isto ao conselho escolar quando tinha responsabilidades, era para mim difícil de perceber que cursos que tinham um número clausus de entrada de 100 tivessem saídas anuais de 7 ou 8 alunos. Portanto, o funil era extremo, era uma coisa impressionante, era uma perda de dinheiro terrível. Uma vez também me dediquei, quando se estava a falar do pessoal da Faculdade de Ciências, dediquei-me a fazer a contagem do número de professores e funcionários e do número de alunos que nós admitíamos por ano, e os dois números eram muito parecidos. Isto a mim parece-me também estranho e, se calhar, pouco eficiente, embora eu saiba que o ensino de qualidade, sobretudo a nível mais especializado e laboratorial, tem que ser um ensino pelo exemplo e, portanto, muito próximo, e, portanto, tem que haver realmente um corpo docente rico, até porque o corpo docente tem que se renovar em ideias, não devia ter tantas aulas como tem, devia ter a capacidade de estudar mais, de aprender os novos assuntos, etc. Mas eu não vou aqui discutir filosofia da educação, que me parece um bocadinho excessivo. Mas fez-me uma pergunta e eu rodeei um bocadinho a questão, porque no fundo eu tenho que confessar que acho que o ensino que fazemos agora é bastante mais limitado e pobre do que se fazia há 40 anos, quando eu comecei a ensinar, porque não temos uma grande quantidade de alunos que consigam acompanhar um ensino mais, qualitativamente mais difícil, e exigente. Claro que isto, quanto a mim, vai ter remédio, não é? Era para mim, assim como aqueles números que lhe falei da Faculdade de Ciências eram confusos para mim, também era confuso para mim que todos os anos entrassem em Psicologia e Antropologia algumas centenas de alunos e em cursos técnicos de Ciências entrassem tão poucos. Isso mostrava que, de facto, não havia uma preocupação, da juventude e dos pais dos jovens em abrir-lhes os olhos para o que é a competição. E, sobretudo, acho que muita gente ainda não percebeu que o Tratado de Schengen dava oportunidades a indivíduos de outros países para ocuparem cargos de topo se os nossos não os souberem ocupar. Eu, por exemplo, acho que no ano passado o melhor aluno, não foi meu aluno, eu já não estava a dar aulas, mas as pessoas que conheciam um sujeito chamado Serge, que tinha vindo da Suíça a estudar connosco, porque estava interessado em já era um aluno avançado de pós-graduação, neste momento ele é professor numa universidade do Canadá. Mas esse era, parece-me, o melhor de todos. E se isto continuar a acontecer e a multiplicar-se, e sobretudo se o nosso escola, devido à falta de oportunidades, for para fora, porque apesar de serem bons, são superados por outros que vêm de fora e, portanto, têm que ir procurar o seu caminho em sítios onde haja mais emprego, bem, o nosso país está a caminhar para uma ruína muito grande. Não é? José Sebastião e Silva marcou uma época em Portugal. Muitos consideraram-no o maior matemático português com exposição internacional. Com toda a certeza, foi um dos mais notáveis matemáticos portugueses do século XX. Alentejano de Mértola, onde nasceu em dezembro de 1914, concluiu o curso do Liceu em Évora com a classificação de 19 valores e licenciou-se em Ciências Matemáticas na Faculdade de Ciências de Lisboa em 1937 com 18 valores. Nos anos seguintes, ganhou a vida como professor particular em colégios da linha do Estoril e dando explicações. Antes de partir para Roma como bolseiro, em 43, publicou 7 trabalhos de investigação, dentre os quais se destaca um conhecido como Método de Silva. Na capital italiana, especializou-se em análise funcional. Doutorou-se na Universidade de Lisboa em 1949 com a dissertação As Funções Analíticas e a Análise Funcional. A partir de 1951, José Sebastião e Silva foi professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia e depois de 11 anos nesse instituto, foi convidado para a Faculdade de Ciências de Lisboa, onde ficou como regente das cadeiras de Mecânica e Astronomia. Além de toda a obra importantíssima de investigação, Sebastião e Silva preocupou-se também com o aprofundamento do ensino da matemática, escrevendo livros que se tornaram bastante conhecidos. O Compêndio de Matemática, Compêndio de Geometria Analítica, são livros que primaram pelo rigor matemático, pela linguagem precisa e que constituíram um fator de modernização do ensino da disciplina em Portugal. A nível universitário, deve-se-lhe a renovação do ensino da análise, com profundos reflexos na transformação de novos professores e investigadores. Também foi membro da Comissão Portuguesa da União Matemática Internacional e do Comitê Executivo dos Matemáticos de Expressão Latina e consultor do Laboratório de Física e Engenharia Nucleares. 47 trabalhos de investigação foram resumidos em 3 volumes das obras de Sebastião e Silva. Esse trabalho atravessou diversos ramos: análise funcional, teoria dos funcionais analíticos, teoria dos espaços localmente convexos, teoria das distribuições e cálculo simbólico, originando linhas de investigação que foram depois seguidas no estrangeiro, em França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, Itália, Bélgica, Brasil, Argentina e União Soviética. Um dos trabalhos de maior projeção data de 1955 e introduz uma categoria de espaços localmente convexos que ficaram conhecidos por espaços de Silva. Os resultados que obteve deram origem a uma série de outros trabalhos de vários matemáticos de renome internacional. Em 1960 foi nomeado por convite professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Durante 10 anos exerceu o ensino da análise superior, exceção feita durante 2 anos em que uma comissão de serviço junto do Ministério da Educação o libertou de qualquer cargo docente para uma plena consagração ao planeamento e elaboração de textos didáticos para o 6º e o 7º anos do Liceu. Isto no âmbito de um projeto da OCDE com vista à atualização à escala europeia do ensino secundário da disciplina de matemática. Nas últimas semanas de vida, em 1997, dedicou-se à redação de uma memória sobre a equação de Boltzmann, que ficou incompleta e viria a ser publicada postumamente. Para a história da ciência em Portugal, Sebastião e Silva representam um marco. Pela primeira vez, um matemático altamente criador fundou uma escola de investigação na sua especialidade. Faleceu José Sebastião e Silva em maio de 72, no Instituto Oncológico de Lisboa, com apenas 58 anos. Estava prometido divulgar um sistema de rega inovador. É agora que o vamos fazer. Uma das atividades responsáveis pelo grande consumo de água nas sociedades modernas é a jardinagem. Os jardins e os espaços verdes que o homem constrói para embelezar as cidades têm um papel importante a nível ambiental, mas também acabam por motivar enormes desperdícios de água, desperdícios que devemos evitar. Por outro lado, a tendência humana é para regar demasiadas plantas. E, curiosamente, desse modo, os jardins acabam por não ser tão viçosos como poderiam ser. Foi partindo destes princípios que duas empresas portuguesas se associaram para desenvolver um sistema de rega mais eficaz. Pedro Vieira, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade Nova, explica os objetivos desta gestão inteligente de sistemas de rega. Fazer um sistema que tivesse a capacidade de analisar todos os dias qual é que é a água que as plantas perdem e no dia seguinte repor exatamente essa quantidade de água. Ou seja, em vez de se regar com um relógio de chegamos ao verão e regamos 3 minutos todos os dias aquele setor, não. Ele precisa mesmo de 3 minutos, choveu no dia anterior, houve umidade no dia anterior, e então usar umas fórmulas de que, dependendo de como é que o dia anterior teve, prever qual foi a perda da planta e só lhe repor a água que é absolutamente necessária. Para conseguir estes objetivos, a empresa NGNS desenvolveu para a Jardins do Paço um sistema que gera individualmente as torneiras de rega consoante a informação que recebe. A grande perda de água é regar mais as plantas e, por exemplo, roturas. Então nós desenvolvemos instrumentação que mete inteligência, portanto um sistema de rega tipo no centro comercial significa que tem 100 eletroválvulas espalhadas, por exemplo, 100 eletroválvulas espalhadas por todo o jardim. Então nós desenvolvemos um sistema de controle e comunicação para com todas essas eletroválvulas, de maneira que cada eletroválvula tem inteligência por si só. O sistema Smart H2O é baseado numa estação meteorológica que transmite informação a um controlador central, uma espécie de cérebro que depois emite ordens. Recebe todos os dados de tudo que pode dar informação para a decisão desse sistema, e falamos aqui de estação meteorológica, cauda limpos para os consumos de água, níveis dos depósitos, e pode mesmo receber informação tipo a qualidade da água, se está muito calcária, se está muito ácida, se o que é que acontece. Também pode receber informações tipo o consumo de eletricidade das bombas, para ver se as bombas estão presas ou não estão presas. Portanto, tudo o que podemos imaginar de parâmetros que possam apoiar a decisão, este sistema recebe. Portanto, ele recebe esta informação. E agora, perante os dados da estação meteorológica, dos níveis de água que estão nos depósitos e tudo mais, ele vai tomar decisões de que setores de rega precisam ser regados ou quê. Estas instruções precisam de ser enviadas de alguma maneira para as eletroválvulas, como são basicamente torneiras elétricas que têm de ser ligadas. A maneira convencional de fazer é ter um fio elétrico direto a essas eletroválvulas e ligá-las. Nós desenvolvemos em vez de ter um fio direto, não, pomos um processador também, um pequeno processador, junto a essa eletroválvula. E este cérebro manda um comando digital, como se fosse uma internetzinha local, uma internet é esta assim, olha, tu agora vais regar, a determinadas horas vais regar 3 minutos ou 4 minutos ou o que seja o período que for. E vai-me reportando se estás a trabalhar em condições, se está tudo a funcionar como deve ser, porque ele também vê se a eletroválvula abriu corretamente, se não abriu corretamente, verifica. Se houver algum problema, informa-me de volta a dizer que alguma coisa não está bem. Portanto, a instrução é dada. E a instrução é dada, vamos pôr cá 100 setores, a instrução é dada aos 100 setores. E a instrução é dada, logo, por exemplo, a decisão é feita à meia-noite de qual é a rega para o dia, ele informa logo todo. Vocês a esta hora vão regar. Agora vão-me reportando se isto está a funcionar bem ou se não está a funcionar bem. O sistema, o cérebro aí, passa a ver. Bem, a determinadas horas, o setor 3 devia regar. O consumo de água está correspondente ao que o setor 3 devia regar? Sim ou não? Eu recebi instruções que o setor 3 conseguiu abrir a eletroválvula? Sim ou não? Com esta gestão toda integrada, nós sabemos, bom, podemos pedir a quantidade de água ideal, mas também conseguimos, qualquer avaria que haja no sistema ou qualquer desvio que haja no sistema pode ser imediatamente identificado e tomar-se ações corretivas no momento. Isto tudo em conjunto não é só a decisão de quanta água se mete em cada setor, mas isto tudo em conjunto permite uma otimização na gestão das regas dos jardins muito superior. E com isso consegue-se, com o objetivo final é gastar menos água, consegue-se ter uma gestão mais otimizada, uma gestão mais eficiente. Este sistema inteligente de rega obrigou à criação de algoritmos matemáticos que aproveitaram fórmulas que já existiam. Mas o desafio também passou pela engenharia. Teve dois desafios. Um no nível mais científico, que é ter as fórmulas corretas para a decisão de quanto é que, de quanta rega é que se há de pôr, como é que se distribui. E isso foi mais de algoritmo e foi isso aí. Tivemos na prática consultores do Jardim do Paço que nos disseram como é que essas formas haviam de ser feitas, não haviam de ser feitas. Portanto, foi essa investigação científica, esse teste, e depois quando foi instalado o primeiro sistema, que foi o do Fórum Algarve, houve ajustes, houve correções, e portanto com os dados que tivemos de volta, portanto essa foi a parte mais científica. A segunda parte é da engenharia, que é toda uma instrumentação que tem de funcionar 24 horas sobre 24 horas em condições hostis. Muitas vezes os processadores estão nos eletrovalvos, estão submersos a maior parte do ano, em condições relativamente hostis, mas que seja altamente robusta, que não precise de intervenção do utilizador, tenha alguma capacidade de autodiagnóstico. O nosso objetivo é ter sempre sistemas que conseguem trabalhar 24 sobre 24 e que não tenham necessidade, não bloqueiem, não tenham necessidade de um utilizador ir lá fazer reboot. E, portanto, os sistemas, mesmo em termos de processador que utilizamos, não utilizamos PCs nem nada do género. Utilizamos controladores industriais altamente específicos para as tarefas. Tecnologia e ciência aplicada aos jardins. O sistema permite poupar cerca de 30% de água e também pode ser adaptado a condomínios e a campos agrícolas. Nas notícias já a seguir, vamos ficar a conhecer outras inovações que a ciência nos proporciona. Foi criado um equipamento para salvar vidas no combate às chamas. A pensar nos perigos a que se sujeitam os bombeiros, uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra desenvolveu um dispositivo térmico inovador, eficaz na proteção dos agentes em situações extremas no combate às chamas. Trata-se de uma capa laminada que pode também ser usada para a proteção de viaturas expostas a frentes de fogo. Depois de vários ensaios, primeiro em laboratório e depois no terreno, com simulações em situação real, os cientistas concluíram que a capa laminada revelou-se muito eficaz no combate direto com as chamas. O Metro do Porto foi premiado pela Escola de Design de Harvard. No site da Universidade Norte-Americana, o júri destaca o potencial da infraestrutura de mobilidade, descrita como, e passo a citar, cuidadosamente planeada e executada para transformar a cidade e a região. O Metro do Porto foi projetado por Eduardo Souto Moura. O arquiteto português recebeu elogios da equipa de Harvard pela inserção urbana do metro em diferentes locais da área metropolitana do Porto. Beber 3 chávenas de chá por dia previne o risco de sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral. Quem o diz são investigadores da Universidade da Califórnia. Depois de um estudo, os cientistas norte-americanos chegaram à conclusão que o chá impede a formação de coágulos no sangue ao nível do cérebro. Dados anteriores já indicavam que o chá poderia ter efeitos benéficos ao nível do cérebro, mas os resultados eram inconclusivos. Agora, os investigadores reuniram e compararam outras análises e deram conta que as pessoas que mais chá beberam por dia são as que apresentam menos 20% de risco de sofrer um AVC. Já ouviu falar do enólogo digital? O modelo foi criado para aprofundar o conhecimento sobre o processo de envelhecimento do vinho da Madeira. O objetivo é garantir a máxima qualidade em cada colheita e salvaguardar as características do vinho. A iniciativa foi de uma equipa de investigadores das universidades de Coimbra e da Madeira, em colaboração com a empresa Madeira Wine Company, a maior produtora e exportadora do vinho da Madeira. O enólogo digital é capaz de radiografar e analisar o que se passa no vinho ao longo do tempo. Com este modelo, os especialistas esperam evitar perdas económicas no futuro. Agora, uma notícia que relaciona a evolução do homem com o clima. Os primeiros humanos que viveram na África do Sul evoluíram mais a nível cultural e industrial em períodos de clima mais úmido. A revelação é de um estudo da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, que comparou os registros arqueológicos da evolução do homem com as alterações climáticas. Os investigadores reconstituíram o clima sul-africano dos últimos 100 mil anos, quando mais evoluía a espécie humana, usaram amostras sedimentares extraídas da costa leste do país que indicaram mudanças na descarga dos rios e no padrão das chuvas. Um dos autores do estudo afirma que se mostrou pela primeira vez que o ritmo destes períodos de evolução coincidiu com alterações climáticas bruscas e ficou a saber-se que foi na África do Sul que se registaram condições mais úmidas durante estes períodos de avanço cultural. Diz também um investigador que, na mesma altura, grandes áreas da África subsaariana viveram condições mais secas e, por essa razão, a África do Sul atuou potencialmente como um refúgio para os primeiros humanos. Agora, a ciência da felicidade. Se acha que é difícil ser feliz quando as circunstâncias não são as mais favoráveis, está completamente enganado. Cada pessoa tem 40% da felicidade nas mãos. Vamos lá a contas. 50% da tal felicidade de que estamos a falar já está definida na carga genética e apenas 10% depende das circunstâncias, restando então os 40% que depende de cada um de nós. Pelo menos este é o resultado de vários estudos realizados pela investigadora e psicóloga russa Sonja Lyubomirsky, autora do livro Como Ser Feliz, a receita científica para a felicidade. O segredo estará na forma como se olha para a vida, na postura face aos problemas e aos objetivos que definimos. O trabalho desta pesquisadora da felicidade apresenta o conceito de atividades intencionais que podem ser usadas para ter uma vida mais feliz, por exemplo, o exercício do otimismo na relação com o futuro, dar mais valor aos prazeres da vida e manter-se ativo. A terminar, o abanar da cauda do cão. Se pensa que um cão a abanar a cauda significa que apenas está excitado, saiba que está completamente enganado. O lado para o qual os caninos abanam a cauda faz toda a diferença para os outros cães. Ora, vamos à explicação. Uma equipa de cientistas italianos conclui que o abanar da cauda para a esquerda significa que estão a transmitir emoções negativas e para a direita as emoções positivas. A investigação diz que os melhores intérpretes das emoções dos cães são outros cães. Para chegar até aqui, os cientistas colocaram os melhores amigos do homem a observar vídeos de outros cães a abanar as caudas. Quando a cauda abanava para a esquerda, mostraram alguns sintomas de ansiedade, como elevados batimentos cardíacos. Quando a cauda abanava para a direita, os cães permaneciam calmos. Está tudo dito por hoje. Foi mais uma emissão de Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode ouvir esta e outras emissões da série Ciência em Sintonia nesta frequência e na página de rádio do site www.pgm.pt, www.pgm ou pgm.pt.